Saudade marcante e o entretenimento garantido. É aqui no Carabao. O animal furioso do Marajó. Marajó. Sexta-feira aqui no Tequila Café. E a gente chega pra fazer a festa pra família assim, ó. Oi. Bruno e Trio. Não vi hoje o céu nem o sol. Sextou, meu filho. As nuvens de chuva não trazem prazer. Não ouvi sorrir como o sol você faz. As nuvens de chuva não trazem prazer. E vai dançando assim. Oi. Vou esperar é assim a noite. Vai o dia, vem pra você. Como um raio de luz aquecer você. Raio de luz de amor. Raio de luz que traz pra te conquistar. Usar armas que tenho pra te enfeitiçar. O pretinho. Você é minha presa como lobo. Vai! Vou te caçar. Quero ser o seu amor. Já passou meu parceiro Rogério por aqui com a gente também, a Cris. Os amigos da Autoescola Fórmula 1 fechado com o pretinho. Já aqui com a gente, curtindo aqui no Tequila. Oi! Como um preso, vou te deixar. Bora pra cima! Esses meus desejos. Sexta-feira aqui no Tequila é assim, ó. Só pra você, danço pra você, amor, só pra você. Banda Batidão, a banda que bate forte. E o pretinho vai tocando, toca assim. Ué! Tu tá aqui no Carabao. Quem tá lá? Vai! Faz tanto tempo que ele não liga pra mim. Vai! Faz tanto tempo que tudo deixou de existir. Deixa eu passar minha amiga Isa lá no Box 34 do Vero Beijo. Já aqui com a gente curtindo. Obrigado, Isa! Ela tá no som que ela dá valor. Carabao. Ele aparece bem tarde na noite, me diz que vou. Meu parceiro Júlio dos Caramelo tá na área. Quem é? Sou eu. E é que você quer? Carabao. Você. É tarde. Por quê? Porque hoje sou eu quem não quero mais você. Por isso, fora, esqueça meu rosto, meu nome, esta consigo compreender. Para, esqueça meu corpo, meus sonhos, meus beijos e todo meu mundo. Estás mentindo, posso ver. Para, esqueça que o tempo tá tudo acabado e não se surpreenda. Vai, meu pretinho! Esqueça de mim, que afinal pra esquecer você tem experiência. DJ Dalton, o pretinho do Carabao. Vai! Seu amor agora. Não... Deixa eu pensar, meu parceiro Fabinho por aqui com a gente. Minha amiga Ellen Brabo já tá na área. E a Manu dos Gurunas está por aqui com a gente, meu Deus do céu. Bora, Manu! Sua companhia. Carabao. Caminhar na mesma direção. É certo que um certo dia a vida nos separe. E eu quero flores em vida. Tô passando o caixa da elétrica por aqui com a gente. E o Flávio Potência já tô na área. Bora, Jurandinho, bora, meu filho. Oi. Pra enxugar. Eu quero viver a vida. Quero flores em vida. Colhidas no jardim do amor. Petinho do Croco tá aqui com a gente. Um abraço, meu filho. Viver a vida. Quero flores em vida. Colhidas no jardim do amor. Yeah. O nosso amor. Tá passando bagulho também, tá bem a Suela, hein? E a comitiva lá do CDP aqui com a gente. Já pra recordar aqui. Um abraço do Pretinho! Depois de tanto tempo eu com ele e você. Vai! Você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil e nada é tão ruim. Uou, uou. Você é a minha vida, ele é meu mundo. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito. O Pretinho. Não me peça pra. Eu não vou ficar bem. Carabao. Eu não vivo sem ele. Eu não vivo. Os sedutores da saudade daqui com a gente. Não. Já curtindo aqui, obrigado, hein? Para. Já aqui no Carabao. Porque eu me acostumei. Casada com ele, namorando com você. E o Cleito? Eu amo ele e você. Vai! Banda, Portal do Rocha. Depois de tanto tempo eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho que escolher. E nada é tão difícil e nada é tão ruim. E a Michelle tá na área. Oh, boto fé. Você é a minha vida, ele é meu. Rapaz. Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. Com medo? Tô com medo, mas criei coragem. Vim aqui te perguntar. Fala pra mim, fala. Não preciso mais do seu talvez. Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar. Só me responda quando eu terminar. Eu vou falar tentando não chorar. Então me escuta agora. Só se for agora! E o professor tá aqui com a gente, bora, meu professor! Um abraço pra você, meu filho! Coração que me devolva seu amor. Vai! Agora! Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora. O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora. Depois e agora, minha filha! Meu eterno amor, agora. você quer, fala! Quero encontrar você no baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto com... E volta, volta! Volta! E vem dançar. Volta. Vai. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Essa mulher, essa mulher é uma coisa séria. Carabao. Amor é traição, me deu, pois sempre, sempre quis me perder. E uma coisa eu vou dizer, vai! Tem veneno o teu sorriso. Eu até fiquei confuso com a história que contaste, e foi tudo sem querer. Carabao. Uma coisa vou... Bora, Pedro, pra cima, meu filho. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. Carabao. O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar, bebê, ao lembrar que tu e me deixasse assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. O caminho da verdade é tão imenso, devias crer. Vai, meu pretinho! O caminho da verdade é o desengano de um falso amor. Ao lembrar que tu me deixaste assim, sem ao menos me dizer adeus. Foi tanto que já me perdeu. Precisamos conversar sobre amor, se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. Só não deixa cair na rotina, cara. Deixamos de fazer coisas pequenas, como manda flores ou poemas, coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu enfraquecer, fez um romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Deixa eu passar minha amiga Simone por aqui com a gente. Minha amiga Luísa também curtindo o nosso carnaval, obrigado, hein? E as meninas recordando aqui hoje no Tequila Café. Temos essa chance. E o pretinho tocando. Te amo. Oi. Preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. E tu me ama, minha filha. Te amo. E não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Você nunca leva a sério, eu também já não espero. E muita coisa assim, muita coisa de nós dois. Carabao. E a gente chega aqui no Tequila Café. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Você nunca leva a sério, eu também já não espero. muita coisa de nós dois. E a gente vai fazendo você recordar. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. Mas a vida ela é sempre assim, cara. Foi sempre assim, esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, nada demais, pra lembrar, a saudade fica por trás, meu amor. Meu coração tem guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que me amar. Sem magoar, sem magoar. Lá vai o Rogério. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra lá. A pessoa certa que vai. O que aconteceu com a minha vida? Se não sabe, imagina eu. Estou tão sozinho, sem você querido. Tu tá aqui no Carabao. Você foi embora e nem disse adeus. Vai! Saiu sem destino, sem lembrar o que fez. E amiga Brenda chegando junto pra curtir, bora Brenda! Um abraço pra você, bebê. Está no destino meu. Oh, oh, vou te buscar. Tequila! Até no Canadá. Baby. Vai, Pretinho! Não se esconda. Faz falta ainda. Não suporto tanta dor. Volta pelo nosso amor querido. E aí? Ah, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah. Em noite tão linda, céu estrelado, ah, como eu queria estar a seu lado. Preciso de você aqui. E tenha dó! Tenha dó. Venha, por favor. Estou querendo alguém como você aqui. Pra me abraçar, me beijar. Carabao. Me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha. Aquela sexta-feira que você dá valor de curtir o Carabao. Ficar com você. De tomar uma bem gelada e viajar nas músicas. E a gente vai tocando, você vai recordando. Não ter. Oi! Vai! Um dia se passa, mais apaixonado estou. A lua que vem, traga ela, por favor. É a minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado. O que você pode ver, mas não pode ter. E não ter. Aí é uma tortura pro coração, papai. O meu amor virou brinquedo pra ti. E na boca eu coloco, vai! Põe na minha boca o mel. Logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. E o teu amor? O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel. Logo em seguida o fel. De mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer. Chorei, chorei por você, meu bem, como nunca chorei. E pelo charque tu chorou. Chorei, não imaginei que um dia fosse. Vai, Pretinho! Assim, quando você falou, vai! quando você falou que o seu amor se acabou. Tudo em mim mudou no momento em que você me deixou. Carabal que chega pra comandar o show aqui, ó. Não quero mais saber de um outro alguém. Não acredito mais em ninguém. Tudo que um dia me falou, espero que me escute de alguém. Ó, meu amor, chorei, chorei por você, meu bem, como nunca eu chorei por ninguém. Chorei, não imaginei que um dia fosse sofrer assim. Quando você falou que seu amor se acabou, tudo em mim mudou no momento em que você me deixou. Não quero mais saber de um outro alguém. Não acredito mais em ninguém. E tudo vai, vai, vai. Cheque no Carabal. Admitiu. Vai. Que pra você eu me entreguei. Até o sol brilha pra tua pele te beijar. Onde estás? E tens o amor que incendeia. E a arte de amar. E que não pode mais ser de outro alguém. Já te esperei. Primeira vez pra te amar. E ela pede assim pra ele, vai! Meu bem, não demore. Não vou resistir sem teu amor. Me abraça bem forte. Estou em pé esperando o sofrimento. Sem te amar eu não vivo. Espero mesmo é o seu beijo, amor. Tudo pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Carabal. Preciso tanto de você, sem você não sei viver. E vai dançando assim, meu filho. Fico louco até só de pensar. Vai! Que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dedique. Sexta-feira o Carabal chega aqui no Tequila Café. Te entreguei. E a família vai invadindo pra curtir, vai recordando. Minha amiga, te amo ainda. Preciso de você. Olha aí, Doquinha. Não sei viver. Vai! Minha amiga. Você não sei viver. E a saudade aqui no Tequila Café. Dalton. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei e meu amor te entreguei. E essa aqui o Castro se dedica. Vai, Castro! Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. O Pretinho. E até meu modo de vida eu modifiquei. DJ Dalton! E recebi de você um adeus tão tristão. Eita, que ele se dedica, meu Deus do céu. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. mas acontece que um outro alguém eu achei. Aquela pessoa que chega pra mudar tua vida de verdade, hein? Que me respeite e me ama como eu sempre quis. E aí? E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. E minha vida se modificou. Aí a mulher perdeu, já era, minha filha. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Perdeu, minha filha. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus. Se tu tá aqui, amor, não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui. O parceiro Rogério da Bia Cris estava aqui com a gente. Obrigado pelo carinho de sempre. É a parceria fechada com o Brejinho aqui do Carnaval, hein? Autoescola Fórmula 1, a melhor que tá tendo. Tá fechada aqui no Carnaval. Vai! Carnaval. Se liga só! E recebi de você um adeus tão tristão. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. O pastor Matheus está por aqui com a gente hoje. Ele que largou a mulher pra curtir o Carnaval, meu Deus. Que me respeita, cuidado! Me ama como eu sempre quis. E posso aqui. Se tu tá aqui no Carnaval, quem tá lá? Vou procurar mais você. Cala a boca, cagoê! Minha vida se modificou. Vai pra cima, minha filha! Domingo tem fronteira, papai! O Pretinho. Louco desejo por você. E lá vai eu! Mais uma noite sem te ver. Grito teu nome bem alto ao vento. É Carabau. Pois você não sai do meu pensamento. E a cabecinha no travesseiro. Meu travesseiro também sente a falta dos teus abraços e beijos molhados. Meu parceiro Magu da Bia Sueli tá aqui com a gente lá do CDP, obrigado, hein? Um louco amor pode até machucar. Carabau. Vai! Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eita potência! Um louco amor pode até machucar. Partiu? Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar. Rapaz, ser feliz. Sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. Na verdade, ninguém pode ser feliz a vida inteira, né? Toca Pretinho! Meu bem, deixa eu te beijar. Carabau. Foi, eu vou, minha filha. Você deu vida para mim. Eu te quero mesmo assim. Sempre só nos dois. Aí eu passo. Porque tenho algo especial pra lhe dar. Tesouros de amor e me vai encontrar. E do Pretinho você gostou, minha filha? Gostei, gostou. Foi! Demais. quem pensa que só toca no fim da festa. Tchau, tchau, amor. Vai! Eu vou embora. Vai não, meu filho! Tchau, tchau, amor. Chegou a hora. De quê? De me despedir, de dizer adeus, de beijar pela última vez os lábios seus. Carabao. E amanhã, tão distante, tão distante. O que é que vou fazer? Perdeu o charque, hein? Tchau, amor. Até um dia, quando eu aqui voltar. Carabao. Nosso amor, que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão que a lua eu fiz pra você. E raia no meu coração. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão. E raia no meu coração. Primeiro dia sem você, essa que ela se dedica. Segundo dia sem você. Bora aí já. Lá do boxe 34 do Velho Peso. Ninguém pra controlar. A hora que cheguei, ninguém a... Essa que ela se dedica. E no terceiro dia, meus amigos, eu procurei. Nem lembrava de você. E no quarto, no quarto dia sem você, o que eu aprontei? Eu quero viver, não preciso. Mas depois de uma semana, bate saudade do charque e volta pra casa, né, meu filho? Mas depois de uma semana, quase morro de saudade, de vontade de voltar pra você. Uou, uou, não fico nem um dia mais aqui sem você. Passou sem terra. O tempo passou. E ela ficou gostosa. E ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. Cadê o batedor? O tempo passou e ela mais linda ficou. Deixa eu abraçar meu amigo Josés por aqui com a gente. Também curtindo o carnaval. Obrigado, Josés. Um abraço pra você, meu filho. DJ Dalton. Eu sou seu amado. Bora, Mimi. Amante, amigo. Onde ela tá daquele jeito? E os finais de semana ela vem com um pretinho. Vai! Ela casou. Partiu o roteiro, bora. Tudo ele tem. Carro, casa e dinheiro. E ela quer bens. Não casou comigo, porque eu nada tenho. O quarto está na penumbra. Tem champanhe no gelo. Aqui no Tequila Café tem música suave. Aqui no Carabao, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra lhe esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. Do jeito que o pretinho gosta. O coração está acelerado. O meu corpo inteiro está tremendo. De vontade, hein? De vontade. Te desejo, Brendinha. Te desejo. Vai! Desejo louco de te amar. Bora, Júnior! Um abraço, meu filho! Só está. Instituta aqui no Carabao. Só está faltando você chegar. Vai! Toca, pretinho! Poesia, minha filha. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria em cantar. É o Carabao. Só restou na mente de um poeta aquele não. Esse mundo que é teu reino e faz do meu. Deixa de frescura que é só um pedacinho. E dá pra doer. Meu parceiro Rai da Óticas Rai Barros está aqui com a gente. Ele dá valor no baile do Carabao. Um abraço. Dá pra doer, dá pra doer. Dá pra doer, dá pra doer. Dá pra que chega aqui no Tequila Café. Sextou, meu filho. Vou seguindo a caminhar. Não me canso de esperar. O amor que me deixou, que nunca mais voltou. Eu e volte aos braços meus. E o amor, o amor, e que um dia disse e te deixou. E me deixou. Te declara pra mim, vai! Eu te amo e tu me ama. Sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Carabao. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Ela fala, pretinho! Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Só de cantar! Eu te amo. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Chama só meu parceiro Mamute no churrasco do Mamute. Que tá no berço hoje, vem comemorar aqui no Carnaval, hein? Parabéns, Mamute! Um abraço do Pretinho! Eu te amo. E aí? Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. E a saudade aqui no Tequila Café! E o Pretinho vai tocando! Oi! No meu diário encontrei um caso de amor. É de caso especial lá em Outeiro. Um caso especial que me aconteceu. Vai! Sei que esse lindo romance tem um grande sonho. Carabao. Vive em meu coração e é todinho meu. Eu chamo, como eu a chamo. Deus lhe agradeço por ela me escutar. Que tu me ama. Eu amo, como eu a amo. Deus lhe agradeço por ela me ama. Encontrei um caso de amor. Carabao. Um caso especial que me aconteceu. Sei que esse lindo romance tem um grande sabor. Vive em meu coração e é todinho meu. Por ela me escutar. Eu amo, como eu a amo. Deus lhe agradeço por ela me amar. É Carabao. Você já ouviu falar desta minha canção? E aí? A minha história eu vou lhe contar. O que é que tu tem? Eu tenho uma garota que é um avião. Mas ela resolveu me abandonar. Carabao. Foi no final de tarde, domingo de verão, quando eu conquistei seu coração. Você vestida jeans, caminhando de igual, batendo aquele papo informal. E lá vai eu, bebê! E nos olhos verdes era uma tentação. Um corpo de princesa, só anda sensual. Fazendo levantar o meu astral. Bagulha, Suelen! Gostar de outro rapaz, que libera amor muito mais. E pode! Pode ser então, um outro cabeludo, ou mesmo um ladrão de coração. um ator principal, ou mesmo papudinho. Pode vir que aqui é o pretinho. Vai, minha filha! Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Oh, meu amor, não pense que eu estou na solidão. Oh, meu amor, beija pra quem dá seu coração. Na solidão. E dançar, dançar. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei. Agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei. Ai, bebê! Enfim me entreguei. Só se for agora, bora, bora, bora! Agora sou louco por ti. Voa, cai, volta, voa. Vai ver meu amor, além do horizonte ecoa. Meu grito de dor, voa, gaivota, voa. Vai ver meu amor. Sexta-feira, dia de curtir o carnaval. E o homem não resiste de jeito nenhum aqui, ó. O homem não resiste, uma linda. E uma cerveja bem gelada. Louco, estou louco por ti. Vai, meu pretinho, toca! Arde, dói, maltrata essa minha paixão. E o coração, oh! Meu coração não suporta um amor assim. O meu coração não suporta um amor assim. É Carabal! DJ Dalto! Oh, meu amor, tu tá ligado? Eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Oh, meu amor, eu tô ligado em você. Sexta-feira aqui no Tequila Café. Ah, eu tô que tô. E a gente vai detonando. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão. Não dá. Eu quero dançar com você. Só uma chance. Dá uma chance, por favor. Não despreze o meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Se tu não lembra, imagine eu. Você me deixou pra trás. Você não foi capaz de pensar em nós dois. Agora você vai ver. Você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Carabal. Quando você me deixou, você nem sequer pensou. Não é assim que se faz. E dança, dança, dança, dança. Você nem sequer pensou em você. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta. Muita mulher. Você só pensou em si. Vai, meu pretinho. Mas agora que você está só, meu parceiro Matheus hoje veio curtir o carnaval. Você veio me procurar. Se tu tá aqui no carnaval. Desprezível.

você, meu amor. Só falta você no meu coração. Volta, eu te amo e quero essa paixão. Pois não é fácil viver assim. Seja onde for, você está junto a mim. Sempre a cada instante. Por favor, não me trate assim. Só falta! Tudo pode acontecer, papai. Eu sei que um dia a gente pode se... Inclusive nada. Ué! Mas não vai ser assim, se depender de mim. Porque eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que houver, venha o que... Flávio Potência! E o Cacho da Elétrica! É o Batman e Robin do Carabao. Amor, amor, amor. Oi! Eu te quero. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. E ela fala, pretinho, eu te amo. Tá difícil de viver a vida sem você. Vai! Menino, eu te quero. Vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. DJ Dalto. Tequila Café. Que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai consumindo Carabal. Tenho vai disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo. Eu não sei mais viver sem ti. Tenho em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça e me faz viver. Prendo minha vida junto. Carabao. E vai dançando assim. Vai. Obrigado, Rogério. Tá chegando a live, hein? Se um dia eu te encontrar,